Alô, meu parceiro Neisson. É pipoco, papai. Não bebo mais como antigamente. A minha farra é ver novela em casa. Não aguento mais o tum-tum-tum da balada. O pegador agora é chefe de família. O lobo mau abandonou sua matilha. A máquina de amor ficou sem pilha. A partir de hoje eu sou um novo homem. Fidelidade é o meu sobrenome. Mentira, te enganei. Levanta um copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Como eu minto mal, como eu minto mal. Levanta um copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Que Deus me livre essa vida de casal. Levanta um copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Como eu minto mal, como eu minto mal. Levanta um copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Que Deus me livre dessa vida de casal. Não bebo mais como antigamente. A minha farra é ver novela em casa. Não aguento mais o tum-tum-tum da balada. O pegador agora é chefe de família. O lobo mau abandonou sua matilha. A máquina de amor ficou sem pilha. A partir de hoje eu sou um novo homem. Fidelidade é o meu sobrenome. Mentira, te enganei. Levanta o copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Como eu minto mal, como eu minto mal. Levanta o copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Que Deus me livre dessa vida de casal. Levanta o copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Como eu minto mal, como eu minto mal. Levanta o copo, faz um brinde. A minha cara de pau. Que Deus me livre dessa vida de casal.